Tecelagem Vânia, a moda em tecidos convida. Venha se divertir, esta é a Super Tupi. É comunicação, é mais integração. Música, esporte, informação. Aí vem a nossa próxima atração. Sua carta vale música com Eli Correia. A Tecelagem Vânia já lançou a sua moda primavera-verão. Tecidos tão lindos quanto as flores da primavera, tão leves quanto uma brisa, tão suaves quanto o canto dos pássaros. Vá conhecer a nova coleção Primavera-Verão da Tecelagem Vânia, Rua Ibitirama 389, na Vila Prudente. E na Zona Sul, Alameda dos Maracatins 1571, pertinho do Shopping Ibirapuera. Abertas até 22 horas e sábados até 18 horas. Amplo estacionamento. Sociedade Anônima. Rádio Tupã de São Paulo. Vem ouvir, venha curtir um novo sol em rádio da Super Tupi. ZYK 693, 1040 kHz, ondas médias. Ondas curtas de 19, 25 e 49 metros da Rádio Difusora. Tupi. 120 mil watts de potência, abraçando o grande Brasil. Ela de lá, ele de cá, você daí, e nós daqui, todos juntos, sempre ouvindo a Tupi. Entre na laranja, pop, entre na laranja, pop, é feita de suco natural. Laranja, pop, na laranja, pop, esse é o mundo jovem. A laranja da Antártica com suco natural. Banco Mercantil de São Paulo. Hora certa, Tupi. 16:01. Quem tem, põe. Quem tem, põe. Se você tem, aplique no Fundo Finasa 157 em qualquer agência do Mercantil de São Paulo. A aplicação inteligente do seu CCA. E quem não tem? Quem não tem, não tira. 15 graus no Sumaré. E atenção, pesquisas oficiais revelam, a qualidade de Atalaia Jurubeba ganhou em eficiência e por isto foi consagrado como o que há de melhor para os males do fígado. É por isto que milhares e milhares de pessoas continuam obtendo o ponto final dos males do fígado com o Atalaia Jurubeba. Não se deixe enganar. Na hora de adquirir, faça questão de examinar o rótulo. Verifique se você está levando o verdadeiro Atalaia Jurubeba. E agora, a maior festa do rádio. Programa Eli Correia, onde a sua carta vale música. É o sorriso, o otimismo, a alegria do rei da comunicação. Para comandar a festa, numa gentileza de Robustol, sinônimo de força e energia em todas as idades, aqui está Eli Correia. Na mesa de som, ele, Joaquim Panvecchio. Na assistência técnica, Luiz Araújo. Na coordenação, na produção, Candinho.

Exatamente às 4:09, Luzia Aparecida Martins da Barra Funda, ao seu namorado João, com todo amor, com todo carinho. De Cotia, Jurandir de Souza, a sua doce namorada, Nair de Oliveira e as primas Janete, Silvana, Sirlene. Gente que pede, gente que ouve às 4:09. Você foi outra vez o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer, decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade sem nada perder. Ah, você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Exatamente às 4:12, todas as tardes, a abertura do programa Eli Correia, dois sucessos do Roberto. Hoje o primeiro Quando, depois Outra Vez. Exatamente 4:12, Robustol, o fortificante para a senhora, mamãe. Robustol, o fortificante para o senhor, papai. Para as crianças em casa, para os filhos mais velhos que estudam, que trabalham. Para o vovô, para a vovó. Robustol, o fortificante que dá saúde para valer. Polícia chamando. Exatamente às 4:13, fala beija-flor. Boa tarde, simpatia, meu amigo de Correia. Aqui estamos com as mumunhas parangolés que ocorreram na polícia. Engatilhados, dois branquelos safardelos tomaram de assalto pois de gasosa da rua Costa Barros, 339, Vila Alpina. Abutiloides assaltaram Manuel Moreira, que foi autopsiado em 62.600 mangotes. Praticado a pano, os gatunos engataram a primeira e saíram no SP2. Na sola, numa carreira sem tamanho. Na rua Sebastião Pereira, assalto com requintes de perversidade, praticado por dois encardidos, brancoide, negroide, turbinados, atacando uma perua da Singer. Um dos bandidos acertou um tiro no peito do motorista Oliveira Luiz Vieira, internado em estado gravíssimo no Hospital 9 de Julho. Roubaram 34 mil em dinheiro e o veículo da firma. Atenção, polícia, vamos trabalhar, tomando nota. Olho vivo e ferro nos encardidos ocupantes da Kombi. Placa, placa, L de lambada, S de sapatada. LS4830, azeitonite, polícia, bala nos luminosos que não se perde nada se morrerem. um doidão, foi preso pelos componentes da RP977, o arrepiado adepto do FM Pum Modulado, José Renato Macedo, pilantra, fazia barulho, escarcel tremendo na rua Doutor Mauro Ferraz, perturbou meio mundo, agora vai perturbar na cadeia, burro. José Renato Macedo tinha um esconderijo diferente para esconder e enrustir chibaba. Sargento Brito e PM Nicoletti encontraram quase meio quilo de maconha nas meias do fumacê. Flagrado no 15º distrito, já viajou para o Carandiru detenção, devendo baldear na detenção. O traficante passará uma temporada tomando café de canequinha. Muita coragem, querer matar o próprio pai. Baita luta do pai, trabalhando feito um burro para alimentar, dar educação, gastando uma nota no estudo e de repente leva um tiro do filho. Baleado porque não queria que o filho andasse em más companhias. JLP, 17 anos de idade, envolvido com maconheiros, revoltado com as advertências, tentou assassinar o genitor. Luiz de Paulo, pai, levou um tiro do filho. Fato ocorreu na rua 25, número 12, em Santo Amaro. O menor fugiu. Luiz de Paulo está internado no Hospital Piratininga. Tupi, a hora da informação. É só. Na hora de pedir vermute, fuja das imitações. Exija Cinzano. Vermute de verdade. Tem nome, qualidade e tradição. Cinzano, a gente pede pelo nome. Assim. Sim, sim, Cinzano. Seu dinheiro é difícil de ganhar. É suado, você sabe o duro que dá. Compre só o que é preciso, não deveis parar a gastança. Dê valor ao seu dinheiro, ele pode render mais. Proteja-se melhor contra a gastança e deposite logo na poupança. Poupança é nada, é o fim. Exatamente 4 horas e 16, gente. Nesta quinta-feira, dia 7 de setembro, nós estaremos aí no Real Parque, Rua Barão de Montemor. Oi, gente do Real Parque. Nós estaremos aí às 9 em ponto no Circo Brian. Também vamos estar no Circo Rosemeiro, no Jardim Ibirapuera. Eli Correia e o Show da Alegria. Nós também marcaremos nossa presença em Vila Prel. Alô, alô, povo de Vila Prel, no Circo Scali. Vamos marcar nossa presença aí. Eli Correia e o Show da Alegria, muita festa, uma explosão de alegria em Vila Prel, no Jardim Ibirapuera, no Real Parque, nesta quinta-feira. E já no sábado nós vamos estar no ponto final do Jardim Moreira, em Guarulhos, no Circo do Casquinha. Olha aí, lá no Jardim Moreira, no ponto final do Jardim Moreira, em Guarulhos, no Circo do Casquinha. Também nós vamos estar em Vila Maria, aí na biquinha de Vila Maria, no Circo do Chico Biruta, o Circo Bandeirantes. Isso vai ser no sábado. No domingo, em Carapicuíba, centro de Vila Dirce, no Circo Real. E ainda no centro de Carapicuíba, gente, na Avenida Rui Barbosa. Oh, que maravilha! Nós voltamos aí em Carapicuíba. É lindo demais a gente poder novamente sentir o calor da amizade, o carinho desse povo, mas que coisa maravilhosa. Neste domingo, nós vamos estar aí novamente no centro de Carapicuíba. Nele que estreia na sexta-feira, Gran Fantástico Circos. São 4 horas e 17, 4 e 17. Nilda Correia dos Santos de Vila Silvânia, a filha Kelly Cristina, a sobrinha Débora Cristiane. Sobrinha Débora Cristiane e filhinha Kelly Cristina, ambas homenageadas pela dona Nilda Correia dos Santos de Vila Silvânia. Gabiano e Santo Califórnia. 4 e 17. Aspettami, un anno passa presto, tornerò, e tu con il pianto in gola tu mi scrivevi, io qui non vivo senza te. Silenzio, tutti dormono, ed io dietro i vetri vedo te, con lui che ti stringe forte a sé, sembri sua, io sto morendo dentro me. Yeah. poi un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi. Io sto morendo dentro me. Io sto morendo. Avrei voluto essere un gabbiano e volare, volare, volare lontano. Avrei voluto darti la mia mano e portarti lontano, lontano. Io non posso nascosto nel mondo dove io solamente ti parlo d'amore. Avrei voluto essere un gabbiano e volare, volare, volare lontano. Avrei voluto darti la mia mano. Exatamente às 4 horas e 21, Gabbiano, eles que compõem o grupo Santo Califórnia. Sua carta vale música. É a Tupi, às 4 horas e 21. Boa tarde para a senhora. Como é que vai? Quando chove, a casa fica muito suja, né, mamãe? A casa fica, que Deus nos acuda, hein? Vixe, Nossa Senhora. É fogo, mas a mamãe já está acostumada. Choveu, é um que entra com o pé sujo de barro, é outro que entra com o pé molhado, é outro que vem em casa resfriado, gripado, porque tomou chuva, é outro que está com dor de cabeça, dado justamente a friagem. Gente, a senhora que tem que trabalhar tanto, a senhora que tem que trabalhar demais, o marido que chega em casa do serviço cansado, esgotado, reclamando, irritado, nervoso, esse trânsito, ele falando disso, ele falando daquilo. Mamãe, a senhora agora tem que colocar uma coisa na cabeça, Robustol, para fortalecer a senhora, dar mais energia, mais saúde, mais apetite, mais disposição, uma memória mais forte, uns nervos mais fortes também. O mesmo acontecendo com o marido, com o esposo, ele que trabalha dia a dia no seu sócio. Sol precisa de muito mais vitaminas no organismo, um maior apetite. Não se esqueça de Robustol. As crianças que estudam, as crianças que já ajudam em casa com um trabalhinho no serviço, também precisam de Robustol para crescerem saudáveis, para crescerem robustas. Robustol, este sim, o fortificante para toda a família, para todas as idades. Dirigir um tremendo de um cavalo sem cabeça pelas estradas, chará, é coisa para cara esperta. Quem tem caminhão tem de ser cobra criada. Mas tem piloto marcando bobeira. Abre o lacre do motor e mexe na regulagem para ganhar no máximo 6% de potência, acaba gastando 30% a mais de combustível. Queima uma nota preta e perde dinheiro no frete. Qual é, malandro? Deixa esse lacre aí, meu chapa. Quem abre o lacre fecha o lucro. Para 6% a mais de potência, 30% a mais de combustível. Um alerta do CNP e da Petrobras. Entre na laranja, pop, entre na laranja, pop, é feita de suco natural. Laranja, pop, na laranja, pop, esse é o mundo jovem, pop, pop é a laranja gostosa, fantástica. Entre agora na laranja, pop, entre agora na laranja, pop. Pop, a laranja da Antártica com suco natural. E às 4 horas e 23, Dorinho, você está gripado, está? Você está gripado, resfriado, com dor de cabeça? Tome Dorinho. Dorinho manda tudo isso pro inferno. Sua gripe, seu resfriado, sua febre, sua dor de cabeça. Tomou Dorinho, a gripe, o resfriado, a dor de cabeça sumiu. Dorinho. Às 4 horas e 24, gente, 4 e 24 do Cambuci, Lairton Jesus Souza. Alô, alô, Lairton Jesus Souza, dedicando a Marlene, Valdecir, Cleide, dedicando também a você, Aparecida. De Brasilândia, Nair Riceto, dedicando a Lourdes, Jacira e todos os familiares. Fivers, 4 e 24, pra cima e pra baixo. Ioiô, ioiô, preso por um fio estou. Você pede, eu obedeço. Você manda, eu vou. Mal, mal, mal. Ioiô. Pra cima. Ioiô. Pra baixo. Pra cima e pra baixo eu vou. Se não faço o que me pede, não faz mais amor. Horas e 27, pra cima, pra baixo, Fivers, tira a tosse, o xarope que tira a tosse na hora. Diz que agora é hora de 4h27. Saudade. Hora de saudade, é hora de Neuza da Conceição Secote, de Cidade Ademar, oferecer à Aparecida, ao Luciano, com carinho, com ternura, gente que está pedindo, gente que quer ouvir, e ouvem às 4h28, Tchim Tchim, Toast and Marmalade for Tea. Toast and marmalade for tea, sailing ships upon the sea. Aren't lovelier than you, or the games I see you play. You're more lovely than the day, when the sun is in your eyes. I see through your disguise, all the games I see you play. Toast and marmalade for tea, exatamente às 4h30, Tosten Mameleiro Foti. Foi aí o conjunto Tim Tim. 4h30, 4h30, é o Eli Correia. Sua carta vale música todas as tardes, nesta alegria, nesta festa do seu entardecer, do seu final de dia, não é mesmo? Ainda hoje, o dia todo nublado, caindo sempre uma chuvinha. Hoje São Paulo realmente não tá legal. Toda a cidade congestionada, toda a cidade quase que parada. E depois, daqui a pouquinho, né, quase próximo às 6 horas, e daí até umas 7, 8 horas da noite, o congestionamento estará muito maior, porque basta chover, basta estar esse tempo assim para que as coisas se compliquem na capital, não é mesmo? São 4h30, 4h30, nós queremos lembrar você que é mulher. Você, não importa a idade, pode ser de 15, 18, 20, 30, 50, não importa a idade. Basta você ser mulher e ter que, logicamente, usar sardalina. Porque mulher é como se fosse uma flor, tem que ser zelada, regada, tem que ser cuidada, não é mesmo? Então cuide do seu rosto, cuide de sua pele, de sua beleza com sardalina. Número 1, 2 e 3, creme sardalina. Lá vem o super caminhão. Quem tem Mercedes-Benz sempre sai ganhando quando compra peças genuínas. Ganha na qualidade e na garantia da fábrica, no prolongamento da vida útil do caminhão, no reduzido número de paradas por avarias e no maior valor de revenda. Não arrisque a sorte do seu super caminhão. Venha comprar peças genuínas Mercedes-Benz na Santo André Agrodiesel. Rua Coronel Fernando Prestes, 804, Santo André. Lá vai o super caminhão. Bola em Jogo, prestígio de Antártica, a maior indústria brasileira de cervejas e refrigerantes. Aqui é Oswaldo Mesquita, ao lado do médico da Portuguesa, doutor Luiz Carlos. Doutor Luiz, saiu ou não saiu da Portuguesa? É verdade que houve uma briga entre o senhor e o doutor Oswaldo Teixeira Duarte? Não houve briga, simplesmente nós estamos tentando colocar a casa em ordem. E para colocar a casa em ordem, como houve nesse tempo todo que eu estou aqui, algumas divergências entre o meu estilo de trabalho, entre as condições que eu tenho e vários outros problemas que estão acontecendo dentro do clube, eu conversei com o presidente, estamos reformulando o departamento e não sei se eu fico, não sei se eu saio, ainda não tem nada decidido. Ah, quer dizer que, inclusive, o doutor Oswaldo já tinha chamado um outro médico para ficar no seu lugar, o doutor Naércio, isso é verdade também, não é? Eu não estou sabendo por parte de ninguém, fiquei sabendo hoje pelos jornais, e o que eu acho é que, tentando uma reformulação em um departamento, vamos ver quais são os pontos de vista das duas partes e ver em que termos de acordo a gente pode chegar. Por enquanto, continua na Portuguesa, doutor? Continuo, já vi, vou fazer a revisão médica, temos um jogo amanhã à noite, se não for transferido para quinta-feira, né? E estou no batente. Quem falou aqui na Super Tupi foi o doutor Luiz Carlos da Portuguesa. Bola em jogo novamente daqui a uma hora. De todos os heróis do mundo, o único em que seu filho confia para sempre é você. Abra uma caderneta de poupança Bradesco em nome dele. Deposite todo mês um pouquinho. Caderneta de poupança Bradesco. Agora com mais vantagens e a confiança de sempre. Às 4 horas e 34, gente, 4h34, Sardalina, o seu creme de beleza, Doril, para mandar pro inferno sua gripe, seu resfriado, sua febre, sua dor de cabeça. Doril! E vamos às 4 horas e 34 em nome de Robustol, o fortificante que dá saúde para valer. Atendendo você, Antônia Sampaio Borges de Cajamar. Antônia Sampaio Borges, a Vilma, Elza, Márcia, Marcos, Jorge. Oi, gente de Cajamar. Gente do bairro Bonfim também aqui presente. Benedito Pedro Paulino oferecendo a Penha, Edna, Rosa, Eugênia. Menino do zóio meu. Nova Guiar. 4 horas e 34, sua carta vale música, Tupi, Eli Correia, você em primeiro lugar. Andaram fazendo coisa pra separar você de eu, mas não conseguiram ainda, menino do zóio meu. Chegar em pé, fazer prece pro nosso amor se acabar, mas não conseguiram ainda. de me separar. O amor é um carrapicho que gruda que nem raiz. Às vezes machuca a gente fica feliz. Por isso não tenha medo, menino do zóio meu, porque meu doce de coco, meu coração é só seu, viu? Andaram fazendo coisa pra separar você de eu, mas não conseguiram ainda, menino dos olhos meu. Chegar em terra, fazer prece pro nosso amor se acabar, mas não conseguiram ainda você de mim separar. O amor é um carrapicho que gruda que nem raiz. Às vezes machuca a gente fica feliz. Por isso não tenha medo, menino dos olhos meus, porque meu doce de coco, meu coração é só seu, viu? Menino dos olhos meus, tá? Meu coração é só seu, viu? Menino dos olhos meus, é? Meu coração é só seu, viu? 4 horas e 37, gente, 4 horas e 37, nesta quinta-feira, nesse dia 7, Eli Correia no Real Parque, aí no Circo Brinha, também no Jardim Ibirapuera, no Circo Rosemir e em Vila Préu, no Circo Scali, dia 7, quinta-feira, Eli Correia e o Show da Alegria nesses bairros maravilhosos, indo receber aquele calor da amizade, levar aquele abraço carinhoso, aquela ternura, aquela explosão de alegria. Oi, gente do Real Parque, gente do Jardim Ibirapuera, de Vila Préu, é quinta-feira, é dia 7 aí, com todas as famílias, com toda a juventude, com todo mundo. Exatamente 4 horas e 37, Robustol, saúde pra dar e vender pra todas as idades. Atenção, Seda Shampoo e Seda Creme Rinse estão dando conjuntos de beleza pra você, secador e modelador de cabelos Brown. Encontre o Vale Brinde e ganhe centenas de conjuntos de beleza nos frascos de seda. Agora, na Super Tupi, você não fica por fora da lei. José Yunis, ao seu lado, luta pelos seus direitos. Um advogado às suas ordens. Mais uma grande atração do programa Roda Viva, diariamente às 2 da tarde. Aqui, Tupi, Tupi, Tupi. Exatamente 4 horas e 39. Já já, você que sofre do fígado, já já que você tem, você que tem realmente sofrido com o fígado, já já você vai ter uma mensagem maravilhosa. Vamos acabar com todos os males do fígado, com todos os problemas hepáticos. Olha, daqui a pouquinho ele Correia fala, em 4h39, hora de nós atendermos José Nogueira de Registro, a sua querida, a sua doce namorada, Maria Aparecida Carvalho, de Vila Fátima, homenageada com toda ternura e amor. Black Oco, painel de controle, 4h39, o calor da amizade, unindo o Brasil.